Olá, muito bom dia. Hoje vamos estar aqui à conversa com Tiago Fernandes, um aventureiro oliveirense que tem andado a viajar pelo mundo. Muito bom dia, Tiago. Falamos um pouco de ti, conta-nos de onde vens, a tua idade e um pouco do teu percurso académico, profissional. Muito bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui. O meu nome é Tiago Fernandes, tenho 27 anos, estudei aqui na Escola de Oliveira do Hospital e depois licenciei-me em Coimbra e a partir daí comecei a dedicar-me um bocadinho mais às viagens. E tenho andado especialmente a viajar na Europa e em África. E como é que começou este gosto de viajar? Começou principalmente pela influência dos meus pais, porque quando ainda era menor de idade comecei a viajar bastante dentro do país, de carro, e depois comecei a sair para a Europa, em várias viagens grandes que fizemos de carro por vários países. E depois, quando tirei a carta e quando comprei o meu Land Rover, comecei a ter um gosto por África e comecei a ter a oportunidade de ir e comecei a fazer viagens cada vez maiores, até que fiz agora este ano, o ano passado, a volta à África. É isso mesmo que eu ia perguntar, quais é que são as viagens que já fizeste ou quais aquelas que mais te marcaram? A que mais me marcou foi esta, a volta à África, pela dimensão da viagem, pelos meses que estive fora, mas especialmente as viagens que gostei mais foi todas aquelas que fiz em África, e quanto maiores, acho que melhores. E a primeira grande viagem, há quanto tempo foi? A primeira grande viagem foi em África, que eu considero a primeira grande viagem, foi em 2014, foi uma viagem para aí de um mês e meio. E fizemos uma retrospectiva de quantos países já passaste, consegues enumerá-los? Todos talvez não, mas já fiz mais de 50 países de carro. E falando a nível de quilómetros, contens uma... Não faço ideia, se calhar 200 mil talvez. E porquê esses países? Tens algum gosto especial? Se analisamos os países, possivelmente são aqueles que são mais próximos de Portugal e que são mais facilmente acessíveis de carro, mas já estive em países como na África do Sul, como a Roménia, como a Sérvia. E aí, estavas a falar do carro e era mesmo isso que eu ia pegar, porque as tuas viagens têm uma particularidade, tens o teu Land Rover, que é talvez o teu único meio de transporte, alguma vez te deixou ficar mal? Já teve pequenos problemazinhos, mas nunca tive nenhum problema de muito grave, que o carro parasse por completo ou algo do género, mas já tive problemas de travões, problemas de ficar sem força, mas nada de muito grave. E porquê escolheres realmente o teu carro para fazer estas viagens e não aquelas que as pessoas normalmente escolhem, o avião, o barco? Epá, não sei, também já tenho viajado de outras formas, mas gosto muito de viajar de carro, principalmente vou vendo a paisagem a mudar e depois... Foi um gosto que fui adquirindo ao longo dos países que vou visitando. Cada vez que vou visitando mais países e tenho levado sempre o carro, é sempre possível. Sentes que ao conduzir o teu carro és tu próprio que podes... Sim, claro, vou escolhendo o meu destino, vou escolher os locais onde quero parar, onde quero andar mais, onde quero percorrer um troço durante a noite que acho que não tem nada de interessante, onde quero ganhar algum tempo. Exatamente, e quando partes nestas aventuras, a nível do trajeto e os locais que vais viajar, já vais com tudo planeado, organizado ou vais um pouco à descoberta sem nada delineado? Levo uma ideia daquilo que tenciono ver ou tenciono percorrer, mas é muito difícil ter tudo planeado porque as coisas, basta haver um problema um dia numa fronteira, uma coisa qualquer e o dia a seguir já não consegue ser como estava planeado, por isso não vale a pena estar a planear muito. Nem em que dia vamos chegar a determinado sítio, vamos tentar alcançar um determinado sítio e depois, à medida que as coisas vão acontecendo, vamos vendo a melhor forma de prosseguir a viagem. E para quem queira seguir e acompanhar os teus passos, tens uma página no Facebook, Tiago Pelo Mundo. Sim. Sentiste essa necessidade de criar essa página para partilhar com os outros aquilo que tu fazes? Sim, foi um bocadinho para mostrar às pessoas o tipo de viagem que faço e os sítios onde vou passando e partilhar algumas fotos e alguns vídeos. E acho que tem resultado que as pessoas têm gostado. E também nessa rede social, no Facebook, é possível ver que quanto à estadia, também sabe que é um pouco incerto, confias na sorte de alguém te abrir a porta, ou como é que isso acontece? Sim, por vezes tenho dormido em carro surfing, muitas vezes quando vou de carro também durmo no carro, e especialmente em África tem acontecido muitas vezes que as pessoas vão-nos abrindo a porta de casa e vão-nos convidando para as suas próprias casas, e acho que isso é muito interessante porque depois começamos a colher um bocadinho de cultura em cada um dos sítios onde passamos e aprender palavras em diferentes línguas, e acho que é muito mais interessante do que uma viagem que se faça sempre em hotel ou que se faça sempre numa dormida que está planeada, porque acaba por cortar um bocadinho ali o contacto com as populações locais. E quando és recebido e acolhido por essas pessoas e percebem que és português, qual é que é o feedback que tens? Assim, há muitas pessoas, que, principalmente em África, que não conhecem Portugal, não sabem onde é que fica. Depois, se falarmos, por exemplo, no Cristiano Ronaldo, já começam a ter uma noção do país. Mas, principalmente, as pessoas gostam muito de nos acolher e não sei se por haver poucos turistas naquelas zonas, mas acho que a impressão com que ficam de nós é sempre bastante boa. E antes de partires para estas aventuras, quais é que são aquelas as tuas maiores preocupações? Quando vou de carro, uma das minhas preocupações é a questão do carro estar devidamente operacional e que não ter nenhuma peça que esteja num estado já débil que possa vir a causar um problema mais complicado. Nesta grande viagem em África, uma das preocupações também era a questão das fronteiras, porque nós, ao passarmos uma fronteira, temos de ter uma série de documentos e uma série de requisitos. E isso é essa questão, já vamos mais daqui a pouco. E em relação àquilo que não te pode faltar e aquilo que é imprescindível numa viagem que faças? É levar a máquina fotográfica para registrar alguns sítios onde vou passando e assim. Costumo levar sempre um kit de mecânica, digamos assim, para alguma coisa mais pequena que possa surgir. E quais as situações mais caricatas que passaste nestas últimas aventuras? Inúmeras, posso relatar uma ou duas, se calhar. Não sei, no Mali, por exemplo, tive uma situação mais complicada em que contratámos um guia e depois no dia seguinte, quando andámos com o guia numa zona mais perigosa, começámos a temer que o próprio guia nos queria ficar com o carro e acabámos por ter de fugir do sítio onde estávamos e tivemos de fugir do guia e pagar para conseguir sair de lá. Tivemos, eram situações assim. Eu por acaso gostava que partilhasses uma que eu realmente vi na tua página de Facebook, que é tu foste a um funeral e para percebermos que realmente as culturas diferem muito de país para país, conta-nos um pouco dessa situação. Essa situação foi em Moçambique. Eu estava prestes já a sair do país, já tinha um voo comprado e acho que foi no dia anterior a partir, e soube de uma pessoa que morreu, uma rapariga jovem que morreu. Então tentei movimentar-me de forma a conseguir ir ao funeral, que não é muito fácil tentarmos ser convidados para ir ao funeral, e consegui, e fomos, pronto, fui com um grupo de rapazes jovens e raparigas, fomos ao funeral. Um funeral no cemitério tem um procedimento parecido com o nosso, só que após o funeral em si, após a pessoa ter sido enterrada, todas as pessoas que estão no funeral vão-se reunir em casa da pessoa que faleceu, e depois é servida uma refeição. Há uma série de orações que são faladas em Xangana e as pessoas ficam ali a reunir-se. Ou seja, a diferença de país de país é que reparaste que ali é feita uma espécie de comemoração da vida da pessoa e uma homenagem e tentam levar as fotos. Sim, é um bocadinho também para confortar a família, as pessoas ficam ali. E há muita gente que vem de províncias mais longínquas e depois acaba por ficar ali em casa da pessoa que faleceu. Às vezes uma, duas semanas, ficam ali, comem e dormem e tomam um banho, até que acabam por ir embora, mas é uma diferença muito grande para aquilo que nós estamos habituados. E há pouco estavas a falar também de nível da segurança. Alguns países por onde passaste são considerados perigosos, nomeadamente no que diz respeito ao nível de segurança. Tiveste dificuldades ou sentiste medo em alguma situação, tirando aquela que também já estavas a falar? Sim, por vezes sentimos medo e principalmente nesta última viagem tinha bastante receio, não era um medo que temesse pela minha vida ou nesse sentido, mas era uma questão de não conseguir fazer a viagem, de estar num sítio longínquo e ser impedido de fazer a viagem e ter de regressar, voltar para trás, porque isso implica voltar a fazer uma série de vistos para regressar para trás e pronto, era o sonho morreu ali assim numa fronteira, mas felizmente isso não aconteceu, conseguimos sempre passar, tínhamos as coisas mais ou menos organizadas. E também tivemos um bocado de sorte, que não tivemos assim nenhum problema de maior, porque há muitos relatos de pessoas que tentam fazer uma viagem deste género e chegam a uma certa fronteira e não conseguem passar porque é pedido um documento que não faz sentido, ou é pedido uma caução de milhares de euros, que é para dificultar a viagem, a travessia. E muitos dos países para onde andaste são países pobres em desenvolvimento. Quais as grandes impressões que tiraste desses países? Assim, eu acho que as pessoas têm uma ideia um bocadinho errada da África porque têm a ideia da pobreza. Eu acho que a África, embora seja um continente que se pode considerar pobre, eu acho que as pessoas têm uma alegria muito especial e isso também faz um bocadinho de diferença e faz com que as coisas não sejam tão viradas à pobreza, porque as pessoas podem não ter praticamente nada, mas vivem com muito mais felicidade do que nós vivemos aqui na Europa ou noutro continente. E acho que no geral a maior parte das pessoas tem uma ideia um bocadinho errada daquilo que é a África. E falando também dessa questão da pobreza, se não me engano e se não estou em erro, também vi alguma foto de levares algum material, algumas crianças, algum tipo de iniciativas que queres sempre concretizar? Sim, nesta última grande viagem tínhamos um projeto, que era o projeto Volta à África, e ajudámos várias comunidades. Levámos algumas coisas para entregar em Marrocos e na Mauritânia, que levámos no carro logo de início. Tínhamos uma empresa, a Eliflex, que nos ajudou a pôr algumas roupas em Angola e distribuímos numa das províncias, em Kwanza Norte. E distribuímos também algumas coisas em Moçambique e na Casa do Gaiato. E temos um projeto também para este ano, para voltar a fazer uma viagem idêntica e reforçar um bocadinho mais esse lado solidário e voltar a fazer distribuição de material escolar e material médico em algumas províncias que ainda estamos a definir, e vamos tentar realizar isso. E agora, para terminar, quais as maiores aprendizagens que podes tirar destes percursos que tens feito? A maior, penso que é, nós podemos viver com muito pouco e sermos muito mais felizes do que aquilo que somos, e às vezes damos muito mais valor aos bens materiais do que ao que devíamos dar, porque pelos sítios onde passei, às vezes nem consigo falar com as pessoas por causa da língua em certos países, mas apercebo-me que as pessoas com muito pouco conseguem ser muito mais felizes que nós, e acho que isso é a grande aprendizagem que posso tirar desta última grande viagem que fiz. E agora, falando um pouco do futuro, que estás sempre cá, estás sempre lá, estás sempre em viagem, já estás a pensar na próxima viagem? Sim, tenho algumas coisas planeadas aqui, se calhar, na Europa, e tenho vários projetos para uma grande viagem de novo. Um dos projetos será provavelmente a volta à África novamente. Estou a pensar fazer com um MM, um carro português, e vou tentar que o lado solidário dessa viagem seja bastante maior, uma vez que eu tenho a experiência na viagem em si e já sei quais são as zonas mais difíceis. Tentar dar um bocadinho mais de mim e tentar puxar um bocadinho mais pelo lado solidário desta viagem. Depois tenho outros projetos para fazer, não sei se vão todos acontecer, se não, mas há projetos para a Ásia, para uma viagem de comboio até ao Vietnã, e há um dos outros projetos. Então, consideras que realmente a tua vida só faz sentido a viajar e tencionas continuar com estas viagens durante o resto da tua vida? Sim, se for possível, eu gostaria de continuar a viajar para o resto da vida, e quanto mais melhor. Deixa-te concretizado. Sim, sem dúvida. Muito obrigada, Tiago, por esta conversa. A Rádio Boa Nova deseja-te tudo bom e muitas mais aventuras nesta tua vida. Ok, obrigado eu pelo convite.